Você está em sintonia com a sua rádio profissional, FM. O Rádio União aí. Juntas para levar até você músicas bonitas mais. Eu tenho mais uma mensagem aqui para fazer. É o programa Prosa e Viola. Se quiser um programa mais apaixonado do que esse, é lá para casa do Chapéu Rajando, aquela mocinha que me ama. Porque de perto de nós não tem aqui uma rede de perdida. Hoje nós quebra o espinho do lado direito, do seu do lado esquerdo, a pessoa com o lado na minha linha fronteira. Hoje é paixão, mas é paixão da casa de Antato, papai do outro. Um alô todo especial do meu amigo Jorginho. Um abração, meu amigo Jorginho, sua esposa viva. Oh, mas que tão lindo, meu amigo Jorginho. Balançando corações.